estrada é longa, existem espinhos no amor de Deus. Não estou sozinha, não posso parar, sigo confiante no amor de Cristo, sempre, sempre avante. Tristezas mil pra desanimar, mas Cristo ordena sempre, sempre avançar. Não posso parar, sigo confiante no amor de Cristo, sempre, sempre avante. Não posso parar, sigo confiante. Confiante.